Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu amor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta o teu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diz-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Querido, tem gente que está com o coração ardendo para vir aqui para frente. Eu ainda não chamei, mas eu sei que você está com o seu coração ardendo. Se você é um desses que está com o coração ardendo, querendo vir aqui, chegar aqui à frente, isso não é só um convite, é uma convocação. Hoje tem uma unção de graça especial sobre nós, queridos. Tem dias que o céu se abre de uma forma e derrama de forma profunda. E hoje é uma noite como essa, queridos. Hoje é uma noite como essa. Então, se você precisa se derramar na presença do Senhor, se você está vivendo algum confronto, ou se você sabe que você precisa se fortalecer para o confronto que virá, para a situação que pode se levantar, se você quer já estar preparado com a sua funda, com as pedras preparadas, tomadas daquele ribeiro da presença do Senhor, eu queria te convidar, chega aqui à frente, vem se derramar. Vamos cantar mais uma vez. Mas venha, se você está sentindo seu coração arder, chega aqui na frente, sobe. Pode subir se você quiser. Me derramar. Te amo. eu queria que toda a igreja pudesse agora, quando a gente fosse cantar assim, me derramar, vamos cantar de novo, me derramar o refrão, você pudesse se prostrar diante do Senhor. Ah, mas Deus está onde? Deus está em todo lugar, que Ele está aqui, amém? Ele está conosco. Você se dobre, se derrame diante do Senhor, se dobra diante da presença dEle. O nosso Rei, o nosso Senhor está aqui. Aquele Rei, Senhor majestoso, que tem todo o universo em suas mãos, que uma folha não cai de uma árvore sem que Ele dê o comando. Aquele Rei soberano e Senhor da nossa trajetória, da nossa vida. Senhor, somente a Ti nós nos prostramos, Senhor. Somente a Ti, Senhor, nós nos prostramos. Nós oferecemos, Senhor, a nossa adoração. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, sentimos a Tua presença nesse lugar, porque sabemos que Tu estás aqui, está ao nosso lado, tocando agora em nossas vidas, e nós nos apresentamos diante de Ti agora, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és graça sobre as nossas vidas. Obrigado, querido Senhor, querido Jesus, querido Espírito Santo, pela Tua presença, pelo Teu amor. Oh Deus, nós aqui nos apresentamos, nos prostramos, nos colocamos, Senhor, humildemente diante de Ti. Deus, nós nos colocamos humildemente diante de Ti. Senhor, que seja reconhecido, Senhor, sobre a vida de cada irmão que aqui se coloca, Senhor, com o coração ardendo, ó Pai, os elementos necessários, Deus, para obter, Senhor, o êxito. Senhor, o êxito e a vitória, Deus. Que eles exercitem, Senhor, em nome de Jesus, a obediência, a disposição. Senhor, que eles experimentem, Senhor, a certeza da Tua graça se movendo, ó Pai. Senhor, mas sobretudo, Senhor, nesse momento eu quero clamar, Senhor, que a nossa vida seja projetada, Senhor, pela Tua mão. Senhor, nos lança para a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos lança. Senhor, eu quero, Senhor, experimentar. Senhor, eu sei que os Teus filhos aqui querem experimentar, Deus, níveis mais profundos na Tua presença, Senhor, níveis mais íntimos, Senhor, da Tua graça. Senhor, então move, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos projeta, Senhor, como pedra tomada dos Teus ribeiros. Senhor, nos projeta, ó Pai, para obter a vitória, Senhor, porque em Ti, Senhor, derrubamos muralhas. Senhor, em Ti desbaratamos exércitos. Senhor, e nós nos apresentamos a Ti nessa hora. Senhor, eu Te peço em especial sobre a vida dos jovens, ó Pai, que estão aqui à frente. Senhor, que eles possam, Senhor, já atingir lugares mais excelentes desde já, Pai. Pai, para que a trajetória deles seja mais e mais, ó Pai, profunda em Ti, Senhor. Para que eles não experimentem, ó Pai, um ataque, Senhor, que rouba, Senhor, a intimidade da Tua presença. Mas que eles saibam confrontar, ó Pai, o inimigo, Senhor. Senhor, com as tuas armas espirituais. Senhor, eu te peço sobre a vida deles e sobre extensão, ó Pai, a nós como famílias, ó Pai. Senhor, queremos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, ó Rei majestoso, Deus amado. Tu és o nosso Rei e nós nos colocamos com as vitórias que Tu mesmo nos dá, Senhor, nas nossas mãos, diante de Ti. Senhor, nós agora nos apresentamos e declaramos, Senhor, a nossa família na Tua presença. Declaramos, Senhor, as nossas necessidades em Ti. Senhor, nós agora somos reconhecidos diante da Tua presença, Pai. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, julga a nossa causa. Senhor, julga a nossa causa. Senhor, entra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. O Teu trono de poder, o Teu trono de amor, o Teu trono de vida se estabeleça sobre nós. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque sabemos, Deus, que mesmo sem armas humanas, mesmo, ó Pai, sem instrumentos humanos, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se passamos, ó Pai, por situações de conflito, se passamos por situações, ó Pai, de embate, é para louvor e glória do Teu próprio nome, Senhor. E nós agora decretamos, em nome de Jesus, que estamos aqui, Senhor, e queremos agir segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, nos move. Querido Espírito Santo, nos empurra. Nos empurra. Nos empurra em direção à Tua vontade. Nos empurra, queremos estar ativos, vivos. Fôlego de vida sopra sobre nós, mais uma vez. Fôlego de vida sopra sobre nós, mais uma vez. Aleluias. Oh Deus, santo, santo é o Teu nome. Querido, vai glorificando o nome do Senhor, vai exaltando o nome dEle. Oh Deus. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Agora você, como igreja, estenda suas mãos. Feche seus olhos, abra suas mãos. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão plena do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E que a unção derramada sobre nós nessa noite se faça presente sobre as nossas vidas nos dias vindouros, para que o confronto seja derrotado pelo poder e pela graça de Deus. E sobre nós está essa comunhão de graça, de amor e de vida, em nome de Jesus, amém, amém. Deus, eu falo, você fala amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seu estudo, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seus propósitos, Deus abençoe os seus sonhos. E agora você abençoa a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está aqui à frente, você pode se assentar. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, Jonas. Deus abençoe. Aleluias. Deus abençoe.